De nós, quando nos separamos, não dissemos adeus. É motivo de sempre esperar pelos carinhos teus. Teu nome é segredo, eu não revelarei. Onde me confinei, só nós e nós sabemos amar discretamente. Isso a ti eu confesso, amor, sinceramente. O teu nome é segredo. Sinceramente.